595, pronto, conta. Clipe 5595, autorizado Salvador, para Ilhéus, via Golf 677, nível 140, decola pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, após direto, transponder 5054, controle de frequência 120.8. Coordenar com controle, trip 5595. Desça até o nível de voo 040, ajuste no 02. Sim, 040. Frequência livre para coordenação, Lima. O Gol no 7, correção, no 260, tem tráfego na sua posição 1 hora, 11 milhas. Tu vai entrar com o número 2, desça para 3 mil pés, ajuste no 023, Gol no 260. 0023, 3 mil. 5595, foi autorizada a coral, deseja modificar ou manter a coral? Coral, fica a critério do comandante, o que é melhor, comandante? Número 1 no controle. Eu sou mundo Charlie, agora eu perdi o contato radar. Não, o que for melhor pro comandante a gente autoriza. Ok, então. Saia coral então, 5595-140. Acione só o transponder 0264, por gentileza. Ok, 0264, coral, coral 397, pro pushback. 1397, meia dúzia, portão, reporte pro táxi. Autoridade, chama táxi, 397. O 5595 da trip, só confirmando o transponder copiado 0263. 0264, todo mundo consegue. 0264, então, prossegue, reporte contando pro acionamento, puxa. Zero redução agora até 1970 mais. 7, vai reduzir. Uno 260, vetoração para final ILS, curva direita, proa 070, reporte estabilizado. 070, não limitado o localizador, reportará. Uno 260, reporte estabilizado. Reportará. Pronto, cópia. Oxané 6140, autorizado Salvador para Recife, via Upper Whisky 58, decola pistão 10, primeira curva à esquerda, saída Pulga Transição Caju, nível 350, transponder 5063, controle de frequência 120.8. Plan 3896, autorizado chegada a Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 023. 060, tá 3896. Ou controle de saída 120, decimal 8, transponda 5063, 866140, portão 2. Xané 6140, contingimento correto, reporte pronto para puxa sala. Azul 4207, desça para 3 mil pés, ajuste no 023. Índia November Alfa, prossiga. 4207, número 2 para pouso. Tráfego da Gol 1260 passando Duna. 7, 4207. No 260, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre na frequência 118 decimal 95. 118 95, o voo no 1260. 413 129, Calião. Confirme informações de táxi, segundo o 397. 413 129, Calião. Para 2009. 2009, ponto de espera, chame torre frequência 118.95, altímetro no 023. 23.295, bate 1 no Índia, ponto de espera, com 1.3.7. Para 4 mil pés, ajuste no 023. 4 mil com no 023. 2, com o quê? 1023, então 3191. 1023, 3191. Azul 4207, desça para 2 mil pés, ajuste no 023. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposta abrigada. 2000, autorizado final do X-Ray, reportará estabilizado, 4207. Golf Vitor, informa que é o número 2 para cópia. Mantém. 190, reduzindo. 1998, reduza a velocidade para 1709, número 3 para pouso. 1709, 3109. Táxi via Papá, aguarde na interseção para coordenação 14. Comandador do setor aqui de Jauá, na vertical da Estrada do Coco, de retorno para Salvador, Guardião Verona. Guardião 01 no ciente, reporte na rotatória. A senhora pode autorizar bater aqui a Estrada do Coco, através norte da torre, o Guardião Verona. Guardião 01, reporte na rotatória. Reporta lá na rotatória, Guardião Verona. São 3198, desça para 3 mil pés, ajuste no 02. 3.923, correção, TAM 3198, desça para 2 mil pés, ajuste no 02. 2 mil, TAM 3198. Aguarda instruções. Aguarda, aguarda. Bono 983, confirme pronto para puxar o cenário. Bono 983 é o número 2 no setor, aguarde. Solo total 9911, está retornando ao gate. Indicação de porta aberta. Para poder patrulhar a cidade. Guardião 01, chame torre na frequência 118 decimal 9. Aguardando. Xanel 140, autorizado táxi até o ponto de espera. Correção, autorizado push. O Xanel 140, reposte para ataque. Ele pode reportar ao 140. LS X-Ray, chame torre na frequência 118 decimal 95. 1895, 4217. 1983, autorizado por estacionar, reporte pronto para ataque. November Alpha, pronto 4. De November Alpha, autorizado sobre voo local, mantendo 1.000 pés, decola pistão no 7, curva à direita, corredor axé, 3.201171, controle de frequência 120.8. De November Alpha, confirme pessoas a bordo. November Alpha, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame torre frequência 118.95. Alugou no 260. Autorizado táxi via Alfa, reporte a chance do táxi hoje, Juliette. Meu Golf Vitor, autorizado táxi até o Pátio 3, via Papá, cruzamento da pista, o No 7, após taxa em Quebec, Lima, Pátio 1, Pátio 3. Uno 397, contato radar, autorizado saída da El, sube e mantenha nível de voo 360. Subir e manter 360, voo 397. Autoriza o TAM 3896 dessa via? TAM 3896, tráfego 1 hora, 11 milhas, mantendo 2.000 pés, é um Airbus 320. Autorizado DT para 2.000 pés, ajuste no 023, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. 2.000, autorizado procedimento, reporte estabilizado, TAM 3896. Localizador, TAM 3198, te avisou. TAM 3198, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre na frequência 118.9. 198, TAM 5.3.9. Salvador, autoriza por hoje da El, por hora 397. Platão. Por hoje da El, da presente, voo no 397. Via Índia, no ponto de espera, chame torre frequência 118.95, altímetro 1023. 1023, via Índia, postado 1025, 1025, 1025, 1025, 1025. O gol 1260 aguarda. Afirmativa, aguardando 260. Com o meu Golf Victor, mantém a posição na Taxi Lima. 260, ingressa via Juliette 08 ao portão. Ok, via Juliette para o 08, 260. Alfa Vitor Juliette, aguarde copa, informação em curso e a Quebec. Azul 4207, táxi via Alfa, reporte entre o táxi e Juliette. É, boa tarde, sou Juliette, 4207. A intensidade muito baixa, gol no 983. Gol 983. Contato com o 147 Norte, 3 horas e 33, alterna caminhão. 923 em frente, Índia, no ponto de espera, chama 2086, o altímetro 10022 agora. 10022, 1086 ou permanece 1085? 1 no 8, 95. Sim. 260, estacionando agora no 08, confirmando. O Romeu Golf Victor está livre até o par 3, agilizando a medida do possível. O Romeu Golf Victor corrigindo. Inicialmente, traia reporta no través da posição 612, o Romeu Golf Victor. O Azul 4207, após o 737-800 da Gol, ingressa Juliette, portão 01. Eu informo que o tráfego está saindo do par 3 agora em direção ao ponto de espera, o 4207 da Azul. Salvador, bom dia, o Sabatão, Vitor Cariocel, para a Lima, para o Pátio 3. Vitor Cariocel, autorizado até o Pátio 3, reporte no... através do gate 06 do Pátio 1. Vitor, autorizado, correção, mantenha a posição, aguarde ingresso do, coisa, autorizado, ingresso no pátio 3, via pátio 1. Fala Salvador, já estou na frente de Pro X. Confio para o sol. Alfa 3198, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3198. Tá passando. Mantém a posição. Hotel, siga a aeronave Papa Alfa Tango à sua frente até o pote 3. Passo o Duca pela tela. Controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, mantenha-se em condições de voz no corredor Axé, a 1.000 pés, reporte visual com campo de pouso. Tente, autoriza 507? Mantenha 507. Obrigado. Gol no 397, chame o centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 1033 decimal 25. 251-3325, 397. Guardião 07, acione código transponder 0107. Te aguardo. Salvador, 5595, autorizado puxa acionar, reporte pronto para cópia. Correção, reporte pronto para táxi, trip 5595. O meu Gol Victor, a intenção é Aracaju no 090. Meu número 2 é 1 minuto cópia, por gentileza. Alfa Victor Juliette, confirma a intenção do sobrevoo, toque remetido em Veracruz. Tu cópia. Alfa Victor Juliette, Salvador, Salvador, voo local 1.000 pés, altitude, decolagem da 7, primeira curva à esquerda, corredor forte, até 20 milhas. 0151 no transponder, o controle opera em 120, décima 8, a torre opera hoje em 198, décima 95, Alfa Victor Juliette. Confirme quantas milhas afastado e radial de Salvador, November Yankee Mike. 3896, bom dia. Então 3198 via Juliette 012 ao portão. Juliette 402. Então 3896 táxi via Alfa Juliette 612 ao portão. Alfa Juliette 06. O Alfa Victor Juliette confirme o transponder copiado. Correto, pátio 402 a bordo, chama a torre 10895 para acionamento e táxi Alfa Victor Juliette. Bianchi Mike, repórter ingressando na CDR Salvador. É, a intenção? Salvador, gol 1738, bom dia. Gol 1738, autorizado chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 022. Ok, desce até o 050, no 022, ajuste, tem informação que desce, ok? Aracaju 090, Golfo 677, a rota, decola da 10, curva esquerda, fechada, saída, Conde. Aciona 0270 no transponder, o controle, opera em 120, décima 8, Romeu, Golfo Victor. Salvador, 6140, Oceanef, da 1400, bom dia. Autorizado saída Fuca, suba e mantenha nível de voo 350. Fuca 350, 1400. Papá Romeu Índia November Alfa, mantenha-se em condições visuais no corredor Axé a 1.000 pés, reporte no farol da barra. Gente, 1.000 pés, corredor Axé, reportando no farol da barra, Índia November Alfa. O trip 135 Salvador e autonomia? É o 5595 com 54 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 54, 4 de autonomia Salvador, confirmando. Táxi autorizado após o estacionamento do Airbus da TAN na posição 612, o Alfa 321, após pátio 1 no Índia, no ponto de espera chama a torre 10086, corrigindo 198, décima 95 a torre, o altímetro 1022 agora. Ok, prossegue pátio 1 no Índia, observando o Airbus. Então, Charlie Hotel, pronto cópia. Salvador, bom dia, Larry Jet, 1728, informação é a CBR. O 5 é o nível, Golf 677, a rota decola da 10, primeira curva à esquerda, restrito 1.000 pés no corredor forte, até 10 milhas, 10 milhas ou liberação do controle. O transponder aciona 0265 e o controle opera 120.8, Victor Charlie Hotel. Guardião 07, tem frequência livre. Controle Salvador, bom dia. Luna 93. Luna 93, contato radar, sobe para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, 93. November Yankee Mike, confirme o POB. Gente. 138, após ETAP, desce para 2.000 pés, o ajuste na 022, reporta estabilizado na ILS X Rei da pista na 0. Gente, após ETAP, desce 2.000 na 022, autorizado ILS. Controle é o trip 5595. Trip 5595, contato radar, sobe para o nível no 40 da presente coral. Presente coral. Sané 6940, sobe e mantém o nível 350, centro Recife agora no 2685, no 2545.